importa quanto tempo o teu cheiro fica em minha boca. Parece que meu coração encontrou onde morar. Eita, minha rua se enfeita com tua chegada. E eu tento me dizer que pra viver preciso de voltar. Esse rio que seca no meu coração deságua na minha vontade. Uma viola junto da mão, segredos da minha idade. Eita, quanto tempo uma canção demora no meu peito. Esse rio que passa, parece que a melodia e aí encontrou onde morar. Esse rio que passa. Eita, minha vida se varia depois que eu canto. Esse rio que passa. E eu tento me dizer que pra viver preciso de cantar. Esse rio que passa no meu coração navega pra minha vontade. Uma viola junto da mão, silêncio acorda na cidade. Eita, quanto tempo o teu cheiro fica em minha boca. Esse rio que passa, parece que meu coração me encontrou onde morar. Esse rio que passa. Eita, minha rua se enfeita com tua chegada. E eu tento me dizer que pra viver preciso de voltar. Esse rio que seca no meu coração deságua na minha.